Culture presents Culture Shock. Comigo eu canto, eu bato em um papo, eu bato em um ponto, eu tomo um drink e eu fico tonto.